aguenta mais lapada. Chora humilhado com esses crentes abençoados. E o inimigo não aguenta mais lapada. Chora humilhado com esses crentes abençoados. Essa história de ver crente humilhado, um dia eles vão ver nós ser exaltado. Essa história de ver crente humilhado, um dia eles vão ver nós ser exaltado. Agora vejo Deus desses crentes lutando forte pra nós ir pra frente. Agora vejo Deus desses crentes lutando forte pra nós ir pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Lutando todo dia no caminho para frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Lutando todo dia no caminho para frente. Aguenta mais lapada, chora humilhado com esses crentes abençoados. E o inimigo não aguenta mais lapada, chora humilhado com esses crentes abençoados. E o inimigo não entra nesse fogo, mas se ele entrar, o fogo vai lhe queimar. Agora vejo Deus desses crentes lutando forte pra nós ir pra frente. Agora vejo Deus desses crentes lutando forte pra nós ir pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Lutando todo dia no caminho para frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Lutando todo dia no caminho para frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Lutando todo dia no caminho para frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Lutando todo dia no caminho para frente.